Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, mais um Azilla. Faz anos que o cara não fala o nome do cast direito, né, mano? O cara só fala desse. É a garrafinha de marombeiro que vem aquela molinha dentro, que eu nunca sei pra que serve a mola, mano. Tá aqui a minha garrafinha de marombeiro. É, misturar o whey, mano. Tu não usa o whey, mano. O bicho é todo... Pois é. O cara não usa o whey, aí quer dizer que não... Não, não serve pra nada, ó, o negócio aí. É, pra que serve essa mola dentro, né? É. Pergunta pra qualquer marombeiro. Eu tô tomando Coca-Cola... Tô tomando Coca-Cola e dando migué, que é o whey. Tá, é uma cajuína zona aí, 2 litros aí, no da garrafa. São Geradozão, São Geradozão, João. São Gerado é vida. É, não. Ora, menino. Vixe, macho. Eu esqueci de mudar a imagenzinha aqui do coisa que a gente tá fazendo a live no YouTube. Aí a imagem aqui do lado, aqui, ó, tá do Twitch, ó. Tô vendo aí. Profissional é de a propaganda, altíssima a propaganda do concorrente. É. O Joel faz no Twitch aí na última hora. Ele, não, vou fazer no YouTube hoje. É, só pra ver aí. Só pra testar aí. Só ver pra como frescar. Só pra frescar. Pois é, macho. Hoje, né, a gente tá aqui. Vamos começar aqui pro institucional, né? Samuel, faz o institucional aí. Samuel é o homem das empresas aí, ó. O Samuel é chefe, vocês sabem, hein, na empresa que ele trabalha, ele é chefe, ó, o bicho aí, ó. Todo é, eu sou chefe, mas eu só pego os buchos, literalmente. Só os buchos. Levanta um pouquinho a tua câmera aí, Samuel, pra mim passar a mão na tua cabeça aqui, ó. Só o restinho aqui, ó. Os caras já estão falando aqui, Joel. No chat, um monte de gente aqui falando no chat aí, ó. Joel já deixou o carro no Frangolândia de novo. Os caras enviando as clássicas. É o clássico mensagens. Carro no Frangolândia. Eu deixei pra vocês aí que estão aí, ó, os convidados aí, que são do Machine Cast, né, Samuel? Adri e o Matheus aí. Isso, Machine Cast, podcast irmão do Cabine e do Asilo agora, né, que estamos... formando parcerias. O Joel já participou do Machine Cast, em breve vai sair o episódio que o Joel participou. Não podemos falar o assunto, porque senão o T-Blue, que é o chefão lá do Machine Cast, vai meter a porrada na gente. Ixi. Mas o Joel já gravou a participação dele, em breve vai sair lá no Machine Cast. E aí, ó, tem uma história, uma velha história aqui do cast, que é o seguinte, ó, tem um supermercado aqui, perto daqui de casa, que é o Frangolândia, né? Aí sempre vai fazer compra lá e tal... E já aconteceu, não uma, mas várias vezes, de eu ir comprar as coisas de carro e voltar a pé. E deixar o carro... Gente, como é que pode? O frangolândia, Adri, viu? A noite tá agradável, vou voltar caminhando, é isso? É bom carregar a sacola pra casa, levar a sacolinha. Fica quase, fica em duas esquinas da... A casa do Joel, o Frangolândia. Mas aí ele acaba esquecendo o carro lá. Já umas duas ou três vezes. O pai dele fica puto. É, fica puto, que eu passo o dia todinho falando. Imagina os seguranças no final da noite, fechando o estacionamento aí, ó. Ó, Joel de novo, ó. Brincadeira. Puta, velho. De novo o carro do Joel, E aí, ó, a gente vai fazer o institucionalzinho, né, Samuel? Pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal, né? No youtube.com/azileitor. Seguir também lá no Instagram e no Twitter, né? @azileitor lá nos dois. E seguir na Twitch também, né? twitch.tv/azileitor. Como a gente tem convidado aqui, vamos pedir para ele fazer também, né? Os deles ali. Apresentar. Lembrando o projeto que deles, tanto o Matheus quanto a Adri tem projeto no Machine Cast, então vão ter que falar do Machine Cast. Ixi, e fora. Tem que falar dos seus projetos também dos projetos dele, porque lá no Machine Cast a negada nunca faz só o Machine Cast, sempre é o Machine Cast mais alguma coisa. Dri, começa aí, Dri. Quais são os seus projetos e fale como é que a galera lhe segue aí. Lembrando de reforçar o Machine Cast, viu? Então, né? Na verdade, vou dar uma breve introdução aqui de como eu fui parar no Machine Cast, porque na verdade eu faço parte do Review. É um site bem conhecida aqui no Brasil de Resident Evil. E eu fui fazer uma participação num cast lá no Machine e acabaram me puxando aí pra equipe. Então, por favor, sigam o review também. Tá? Tem cast, tem curiosidade, tudo relacionado a Resident Evil por lá. É Resident Evil, residentevil.com.br, o site. Difícil, e no Machine Cast lá. Residentevil.com.br. Difícil, muito difícil. E aí lá no Machine Cast a gente fala de tudo, né? Como no review, eu só posso falar de Resident Evil lá no Machine. Tem a oportunidade de falar de outros games, Chique. E principalmente os games antigos, que é uma paixão aí enorme. Liberou total, né? Arrocha, Matheus, arrocha! Segundamente, né? Porque primeiramente a gente já falou um monte de coisa aqui, né? Boa noite pra todo mundo aí. Eu sou o Matheus Silva, eu tô lá no Machine Cast junto com a Adri, agora junto com o Samuca. Eu tô apontando pra cá, mas eu não sei onde é que ele tá. Tá por aí. Do lado, tô do seu lado aqui, eu tô passando o braço aqui. E eu cheguei no Machine Cast como ouvinte. Eu era um ouvinte que entrei pro grupo do Telegram e acabei fazendo uma parceria com os caras e agora eu tô lá. E tá eu, Adri, o Samuca lá e é muito legal e a gente fala de cultura pop, nerd, geek antiga, né? Então é o que a gente gosta de fazer. Sempre com o cabresto do Tiblu. Tiblu, ó, ano tal, não passe desse ano. E olha a pauta aí pra queimar. E aí aqui, até eu tô no chat aqui no YouTube, como Drop Nerd, que é o meu canal de nerdices, né? Que é ali onde eu falo de filmes, de séries, de desenhos, de quadrinhos, dessas coisas assim, e também tem o trampo de futebol com alguns amigos que a gente gosta dessa camisa aqui, que é o Planeta Gremista, onde a gente fala de futebol, fala em específico do Grêmio, com matérias, lances e com um podcast lá também. Então é isso aí, vamos pro cast, tudo certo. E o Samuquita tem o Cabine do Tempo. Cabine do Tempo, Joel! Que também fazemos podcast live. Em breve vamos fazer um podcast live. Anota aí, negada, dia 31 de maio, se der tudo certo. Sobre o jogo lá que eu tô pedindo pro Joel jogar também, Joel, que é o Retro Machina, que a gente vai entrevistar a galera que fez o Retro Machina. Jogo brasileiro, estilo baixo, só que com a temática de robots da Disney. Lembra que tem aqueles robots? Sim. Robots, se eu não me engano, o nome da animação da Disney. Imagine com a jogabilidade do Bastion, feito por brasileiros, já foi lançado, tá em todos os consoles, né, que é o Retro Machina, e a gente vai conversar com a galera que fez, que são amigos meus, que eu ouvi o podcast deles e eles se juntaram e fizeram um jogo que é impressionante e divertidíssimo. Joel, vê se tu joga esse jogo aí, mano, pra segunda a gente fazer a live com eles lá e tu já ter jogado ele. Exatamente, a gente vai... Eu já baixei ele, já tô aqui pra jogar já, mano. Mas tudo vamos bem, lá. Falta, né? Só jogar B, seu baito. Mas vamos lá, né? Hoje a gente vai falar sobre, olha, Nintendo, rapaz. Nintendo. Nintendo Super Nintendo, mais, né? Especificamente o Super Nintendo. Teve um cara aqui que falou aqui, ó. Cadê o Koala? Inclusive, manda um salve lá pro Fábio do Coleção em Ação, Ação Show. Coleção em Ação Show. Abraço pro Fábio aí. Tem ele, Fábio, que ele é tipo, Joel, sabe quem? Deixa eu fazer um comparativo legal. Giovani. Ele é tipo o Blue Hand do Machine Cash. Não, ele não é o Giovani, não. Ele é o Blue Hand do Machine Cash. Ele é aquele cara sériozão que... Mas que tem é o memória preso, viva, ou... lembra de tudo. Não, ele tem a língua presa, não. Não, ele tem, não. Mas ele é tipo o Blue Hand... Ou então é tipo, pronto, João, ele é tipo Siqueira, só que ele não é tão nerdão como Siqueira, mas ele é tipo Siqueira do Machine Cast, entendeu? É o nosso Rambo brasileiro. É, o Rambo brasileiro. O bicho é policial também, que nem o Jota. Ô, vixe, não é pra falar que o Jota é policial não, porque o Jota é doido. Sim, vamos seguir. Olha aqui, ó. Uma imagem... Vixe Maria, tá todo... Fala, minha Nossa Senhora. Uma imagem aqui pra fazer logo todo mundo ir às lágrimas, né? Olha só isso aqui. Tá, é. Que beleza, hein? Ela foi buscar, hein? Amarelado, caralho. Todo empoeirado. Super Nintendo, João. Esse aqui. Eita, é o meu primeiro. É o amarelão. Super é o amarelão Nintendo. Ainda, hein? Acho é pra mostrar porque... que... É o tempo. Ele tá mostrando que é o tempo. O tempo acaba com a vida, né, meu? Do Super Nintendo. Vocês sabem por que ele fica desse jeito, amarelo? amarelão. O material assim. Dele, né, Joel? O material dele, né? O material dele que tem esse probleminha aí, né? É. Na verdade... Uma galera que pinta, né? Que pinta de cinza, né? Pra ficar... Mas Retrobrite, né? O pessoal faz o Retrobrite pra recuperar a cor. Ixi. Eu assisto esses vídeos direto no YouTube, ó. Restauração de Game Boy clássico. Aí o cara pega o Game Boy todo amarelado, todo destruído. E o cara restaura, deixa novinho ali. Zerado. Depois de ter pisado em cima e deixa zero. Teve um... Tem um Game Boy lá no Museu do Japão, né? Que foi usado por um soldado, né? Acho que japonês, né? Esse soldado. E ele tá lá até hoje, né? Sobreviveu às bombas atômicas de Hiroshima. E o bicho tá lá, né? Você vê como que é poderoso, né? O bichinho é poderoso. É nessas horas que a gente vê, né? A qualidade dos produtos da Nintendo, né? Os produtos da Nintendo é feito pra durar. Enquanto isso, o cara tem que comprar 3 PS3, 4 Xbox e tá lá o Super Nintendo firme e forte desde os anos 90. Pior. Mas a gente que funciona se ligar, você tá jogando? Funciona, já. O teu ainda tá funcionando? Eu liguei ele a última vez, já tem alguns anos já, e ele tava ligando, viu? Ele só não deu o vídeo, mas ele tava ligando a luzinha aqui e tudo. Eita, acho que esse cara já fizeram... A gente tá ligando a luzinha! Acho que seu cara. Eu tenho um também, mas o meu tá na tomada ali, não dá pra tirar. Tá ligado, mas tá funcionando, Dri? O teu também? Tá funcionando? O meu tá. O meu funciona. Tá com o Mario, né? O Mariozão Sim. O cartuchozão. Ah, eu tenho, eu deixei até umas fitinhas separadas aqui, depois eu mostro, que é das que eu tenho do Super Nintendo. O Super Nintendo ele fica desse jeito, né, porque eu acho engraçado porque eu descobri isso anos depois, porque eu comecei a trabalhar com móveis projetados, né. Aí, eita, essa profissão é clássica, hein, Joel, profissão clássica do Joel. É, o cara ficava puto ali. aí, né. A gente tinha um plástico lá, que era uma fita, né, pra colocar nas laterais, assim, dos móveis, assim. Pra ficar branquinho, né, tudo da mesma cor. Aí tinha um plástico que eles chamavam de plástico ABS. Era um tipo de plástico lá, que é o mesmo plástico aqui do Super Nintendo, ABS. E o plástico de lá, da fita deles, também amarelava do mesmo jeito. Com o tempo, com né, o ar, né, vai... entrando ali no plástico e tudo, e vai danificando. E um jeito de colocar ele pra cor original dele de volta é você fazer uma mistura lá de detergente e outros produtos lá. Mas eu vi isso no YouTube. O cara fazia uma misturazinha lá, botava ele na mistura e colocava uma luz ultravioleta em volta. Coloca uma luz ultravioleta em volta, aí deixa ele lá. Com o tempo ele vai ficando branco de novo. Caramba! Eu nunca tentei isso, não. Bagulho ninja. É, só os Doutor Estranho no YouTube, né? Tem um monte de cara. Eu nunca fiz. Olha, Joel, olha quem é. Viu, Joel? Olha aí quem tá no chat aí, o chefe do Machine Cash aí no chat. Olha, dá uma olhadinha aí. Team Blue, 5 pilas. Chegou aí? 5 pilas do Team Blue aí, é o bait, mano. Até que fui. A primeira vez que eu vi o Team Blue gastando. É capaz dele cobrar eu e a Adri depois, ó, o cachê de vocês. Né? Ih, rapaz. É o seguinte, é R$2,50 de cada um, entendeu? Deveriam ter me chamado pra essa live, porém, deveria ser na quinta, 20 horas. Tenho nada pra fazer nesse dia, nessa hora. Olha esse baita. Ele tá zoando, ele tá zoando porque a gravação... É, porque a gravação é na quinta. Vacilão esse Team Blue. O Art of Alexandre, ó, ele tá dizendo aqui, Samuel. Eu já fiz isso aí no Play 1, deixando ele no sol. Mas voltou ao normal, Alexandre, ou não? Deu certo, mas disse que com o tempo volta. Deu certo? Dele deu certo ou não deu certo, Alexandre? Como é que foi isso aí? Porque deixar no sol pode ressecar, né? O bicho ali. Enquanto isso no chat, Joel, tem outro participante do Machine Cast, que é o Flavinho, o estagiário. Aí o Flavinho botou assim: e o meu salário, nada, hein, Tiblu? Nada do meu salário. Cara, gastando... Mas nem do nosso, sacanagem. É, gastando dinheiro da empresa, né? Gastando o dinheiro do estagiário, pobre do estagiário analisando e o cara gastando. Vixe, o Art of Alexandre tá dizendo aqui que ele botou no sol, ó. 6 meses o Play 1 tá aí, ó. Zerado aí de novo. Até agora não amarelou, não. Mas vou botar aqui na janela. Vou botar meu Super Nintendo aqui no sol amanhã. Ali, né? Em cima da casa. Cuidado! Levar ele pra. Viu, João? Cuidado pra Chiquinho não derrubar ele, mas Chiquinho derrubar da janela aí, fudeu, viu? É só se ela levar pular o... pra cima da casa. Não tenho. Eu não tenho desses, mas tipo, se eu tivesse, eu não faria questão nenhuma de voltar pra cor original. Eu ia deixar quanto mais velho, quanto mais desbotado, melhor, cara. É o charme, pra ele ter, né? as marcas da vida dele, assim. Da guerra, né? Não, não... É, lógico. Pá. Mostrar que sobreviveu. Sim. Eu acho charmoso mesmo, assim, o amareladozão dele aqui. Acho massa. O máximo que eu tenho é um controlezinho quando eu emulo ele aqui pra jogar. Esses videogames da nova geração, mas estão tudo ali. Ah, acho que esses bichos são tudo ali. Como é que o cara se diz? Esses bichos são muito fracos. Aqui é o último que eu comprei, deixa eu pegar aqui, calma aí, deixa eu ver se eu acho. O Play 4 ali é preto, mano. Play 4 é preto, o bicho nem pode nem ficar amarelo, mano. Já é isso, mano. Ah, esse é o Vita, né? É o meu mais novo filhote que eu comprei, o Vitazinho. Bacana. Gostosinho de jogar, cara. Vita é massa. Poxa, esse cara ostentando. É hora de mostrar os videogames. Mostra aí, Samuel, os videogames tudinho. Tu começou, aí eu me empolguei, né? Calma aí, deixa eu guardar. Vou mostrar aqui esse aqui, ó. Aí, esse é brabo, hein? Esse é brabo. Eita, eu tenho o meu também, baitola. Eu tenho o meu também. Eu não tenho, eu quero pegar. Vocês querem dividir comigo? O Art of Alexandre perguntou aqui. Vamos falar do Super Nintendo e parar com essa burguesia aí, ô caramba. Pois não é. Aqui do lado aqui eu só tô com um DS só aqui, ó. Oi. DSi. Clássicozão, branquinho, né? Branquinho. Super Nintendo, Tuti Blue deve estar gritando lá no chat, viu, João? Burguês safado, gritando no chat. Super Nintendo. O réu de burguês, o Flavinho falou. Eu me lembro, mas nos anos 90, a gente jogando ali o Tartaruga Ninja no Nintendinho, né? Clássico. Eu me lembro quando cheguei na locadora, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Super Nintendo. Que eu cheguei na locadora, parece que tinha chegado no dia, naquele dia lá, porque o cara tá jogando Mario World, e ele tava naquele primeiro chefe daquela plataformazinha que fica virando assim, você tem que bater nele pra ele cair no fogo. Já preparou a zona gigante e tal. Aí quando eu vi o Mario, que era acostumado com o Mario do Nintendinho, né, o Mariozinho todo pixelado, né, aí quando eu vi o Mariozinho, bonequinho, todo bem feito, bonequinho grande ali, grande assim, entre aspas, né? A televisão de 14 polegadas, né? Na época. Top de linha. Boneco, que isso, gente? Eu criança, assim, mas de uns 7 anos, assim, 8 anos, sei lá. Meu Deus do céu, que é isso, mano? Tu é doido, era Play 4 aquilo ali, mas pra mim. Era PlayStation 5, mano. Aquele gráfico. Evolução. Chegamos no futuro. Eu só quero dizer que quando eu era criança, eu era medroso de jogar o Super Nintendo, porque o meu primeiro console de locadora foi o Mega Drive, né? E o Mega Drive é aquele console que tem só 3 botões, né? E eu já tinha o Phantom System em casa e tinha 3 botões também, só que o terceiro era o Start, né? E o Mega Drive, o terceiro era o C, né? Era o ABC. É. Aí quando eu cheguei na locadora e vi aquele controle, Joel, do Super Nintendo, que tinha 4 botões em cima e... Ou melhor, dois botões em cima e os 4 em cima, na frente, né? Aí eu, mancha, não vou saber jogar isso aí não, mancha, é muito botão, não tem condição não. E eu fiquei meses jogando Mega Drive com vergonha da negada, me julgada, eu tava jogando Super Nintendo, que eu não sabia apertar todos os botões, mano. Imagina essa galera que inventa de jogar videogame agora, que o cara vai olhar O controle tem uma porrada de botão, tem 4 em cima, 4 embaixo, ainda tem tela de touch, tem um bocado de cor. Tu é doido, macho, é loucura. Não, demais. É porque a gente foi se acostumando com a inclusão de botões, né, Dri? Porque antigamente os videogames tinham bem pouquinho botão, né? E só foi aumentando a quantidade de botão, de touch, de enfim, por aí vai. Foi. O pessoal da SEGA que começou no Master System só tinha dois, era um e o dois. Aí. Literalmente, botão um e o dois. Agora, controle que me dava medo quando eu vi era do GameCube. Você já viu quanto botão tem naquele troço lá? Pelo amor de Deus, cara. Eita porra do GameCube! Pois é. A minha lembrança de Super Nintendo, ela começa matando aula, cara. Olha que feio, né? Os caras abriram uma locadora, tipo, saía do portão da escola, caminhava uma quadra, aí já dobrava pra direita, assim, bem na esquina, assim, cara, tinha a locadora. E era assim, ó, era duas TV e dois videogames, mais nada. E a gurizada se apertando dentro daquela locadora, numa garagem, se apertando pra jogar. Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Super Nintendo, assim. Foi mais ou menos o que o Joel falou, assim, meu Deus, chegamos no máximo que a gente pode chegar, é isso aqui. É, o extremo dos gráficos. Ei, Matheus, mas na época, as locadoras ali não deixavam o cara entrar com a farda do colégio, não. O cara tinha que ser mala e com a camisa dentro da bolsa ali. Epa, menino, não entra. Não tinha nem uniforme. Eu não tinha uniforme. Eu estudava na escola estadual aqui, bicho, não tinha uniforme, era o que tinha. Aí é disfarçado, entendeu? Já é disfarçado. O cara já ia paisando. O cara ainda da locadora, eu me lembro que de vez em quando ele dava uma roxada. Tá matando aula, né? Não, tio, eu vim cedo, mas eu estudo de tarde. É só pra jogar agora, de amanhã já ir direto pra aula. Tinha as desculpas, né? Tinha tudo as desculpas, cara. Claro. Tá certo. Pior que na época que eu peguei um Super Nintendo, na verdade eu só fui comprar um mesmo recentemente. Pedrito, é a mais novinha aqui. Vamos. Só a mais nova. Viu? Vamos deixar a vergonha de lado. Cada um vamos resolver. vamos falar aqui as idades. Eu tenho meus eternos 38 40... anos, que o Joel diz assim. Porra, macho, que diabo é isso? 38, porra! O Joel, diabo é isso, macho? Eu te conheci há 10 anos, tu tinha 38, tu ainda tem 38, fala da macho. Já vem isso. O Azila tava no episódio 20, já tá no 200 e tanto, meu. O Samuel, e ele continua com 38. Samuel aí, beirando 50 e não quer contar pra ninguém. 38. Eu conheci o jogo com 30 anos. 30 anos. O lançamento do Nintendinho aí. Tu falou dos botões, né, Samuel, aí do controle, né, que tinha muitos ali. Hoje em dia a gente tem uma porrada de botão, né, controle do Play 4, falou que tem um monte de botão, né, e tal. Acho, eu me lembro, só falando da história de botão, eu me lembro no God of War, no primeiro God of War, mano, que tinha uma parte do tutorial lá, que ele mandava o cara apertar pra usar aquele Rage of Sparta, né, que é o especial lá do Kratos. Aí ele mandava o cara apertar o L3 ou R3. E o cara ficava olhando assim o controle. Onde é que tá esse L3 e esse R3, macho? É mesmo, tá mano, toda vida eu errava. Mas que porra é essa? Olhava assim em cima, olhava embaixo. Cadê esse L3 e esse R3? Eu acho que todo mundo passou por isso. Porque quando eu fui descobrir o que era um R3 e um L3 também, eu falei... Tipo, que bosta, cara. Como é que eu ia adivinhar um negócio desse, cara? Adri no Google. No Google. Entrei no PSP. Não, eu só descobri porque um amigo meu falou, mano. Um amigo meu chegou assim e diz, não, cara, é só tu apertar os analógicos aí. Aí eu, o analógico é um botão também? Eu não acredito, não. Parece o final do Clube da Luta, mano. Esse daí, mano. Tu é doido, velho. Assim, e eu aprendi jogando um jogo de luta, era um jogo de UFC, que recente tinha lançado, que o UFC tava no topo ali, tinha até um lance de tu fazer o teu jogador, e um amigo meu tinha o videogame, e nós começamos a jogar, e cara, todo mundo apanhava até ele dar uma de gente boa, porque tava sendo um baita um trouxa, e dizer o que era e como fazia, né? Isso aí já é 2002, cara, 2003, pra ter uma ideia. Mas o Super Nintendo, quando eu vi os gráficozinhos dele, foi uma evolução foda, né? Assim, do Nintendinho pro Super Nintendo, né? Porque você vê os gráficos bem desenhados e tudo do Super Nintendo, foi uma evolução gigantesca que eu acho que hoje em dia não tem muito, né? Você vê que a gente passou de geração agora, né? Play 4 pro Play 5, aí saem os caras dizendo assim, ó, Biomutante, não sei o quê, a nova geração chegou! Aí tu vai olhar Biomutante, mano. Que diabo, baixa, esse jogo sai no Play 4 tranquilo, mano. Tem como não. É, tranquilo, tranquilo. Mas, do Nintendo pro Super Nintendo realmente foi grande a diferença. Tu lembra que... Eu me lembro que o primeiro remake que teve do Super Nintendo, do Nintendo pro Super Nintendo, foi aquele Mario All-Star, lembra, João? Que eles refizeram o Mario 3, 2 né? E o 3, né? Com os gráficos do Super Nintendo ficaram bonitões, mas foi pau, viu, aquilo ali. Bacana. É muito massa. Né? Esse lance dos gráficos é engraçado, né? Porque se você for ver que nem ele falou, hoje em dia... caí. Não, tu tá aí? Aí, tu tá aí. Achei que tinha caído, cara. A minha tela ficou branca, eu falei, porra, caiu. Opa, saiu sem querer. É o Discord trolando. Não, ficou tudo branco, a tela do Discord, eu falei, pronto, caiu. Mas beleza, então. Então, esse negócio dos gráficos, né, é interessante que, assim, quando a gente pegava mais antigos, Super Nintendo, do Nintendinho pro Super Nintendo, ou então do Play 1 pro Play 2, era um negócio assim, era gritante a diferença de gráfico. Aí, quando chegou na era do Play 3, acho que já diminuiu, né, você pega assim, do Play 3 pro Play 4. E do Play 4 agora, por exemplo, pro Play 5, a diferença é bem menor, né? A gente notava que mecânicas e gráficos melhoravam mais antigamente, né? Isso mas mesmo. Imagina pra mim que eu tive um lance assim, ó, eu não peguei Nintendinho. Eu joguei muita coisa antes. Nossa, eu lembro que o meu primo tinha um CCE genérico lá, que jogava piratão, que jogava tudo que era coisa, tá ligado? Era um bagulho assim. E aí, Phantom da vida? E aí de Nintendinho eu não joguei muito. Então, quando eu cheguei no Super Nintendo, eu meio que não, eu não me importei com o que tinha antes, por não ter vivido muito aquilo. Mas aí, quando chegou o Super Nintendo, daí eu comecei mesmo a me interessar, a jogar e procurar jogos e visitar locadores e tal, porque eu não tinha um videogame em casa. Mas essa transição, que nem vocês, assim, de se apavorar da evolução do Nintendinho pro Super Nintendo, eu não dei muita bola. Eu quis mais era viver aquilo e jogar aquilo ali, sabe? Eu não me ligava muito nesses negócios. Meu negócio era jogar e pronto. Matheus, você tá falando uma coisa aí que eu vou fazer uma reflexão aqui. O Flavinho tava no chat aí, tava falando assim, filosofia. O Flavinho no chat. Se não, alguém fia, falar galera. Do Master System aí, me chame se falar do Master System. Mas eu queria fazer uma comparação em relação à era do Super Nintendo, se eu não me engano, a era do Super Nintendo, ela é do Mega Drive, é a quarta geração, né? Essa quarta geração, não, se a gente parar pra refletir, é a quarta. Primeira é a quarta. Do Atari. A quinta é do Play 1. A quinta é do Play 1, a sexta é do Play 2 e a sétima é do Play 3. E a oitava foi essa do PS4, entendeu? Isso. Então, a quarta geração. A quarta geração, se a gente parar pra refletir, foi quando os games realmente ficaram mega consistentes e veio realmente a qualidade de várias franquias. É tanto que se a gente parar pra pensar, a Nintendo tinha muitos games bons, mas geralmente eram games exclusivos e raramente a gente conseguia um game bom... que não fosse exclusivo, né, com raras exceções, como o próprio franquia Mega Man e outras franquias como o próprio Castlevania, né, que era muito bom, mas não era exclusivo, né, mas assim, depois, nessa quarta geração foi que você percebeu a explosão dos games e como eles ficaram mais consistentes e ficaram mais bem feitos, né. E a gente conseguiu ver muito isso no Mega Drive e no Super Nintendo. Então, aquele jogo ruim que os Flavia adora, da Turma da Mônica e o Castelo Dragão, né, Dri? 3 por 1 real. 3 por 1 real. Gameplay escrotíssimo que o Flavia adora. O pulo parece que você tá pulando com uma pedra, né? É ruim. Tipo assim, o Wonder Boy, que é o mesmo da Turma da Mônica, não vou defender nenhum, porque é tudo igual, no caso, só muda a estética do bagulho ali. Mas é bizarro aquela jogabilidade, cara. É bizarro demais. E a gente percebe, Dri, claramente, a evolução da plataforma na quarta geração. Aí. A quarta geração. Sabe onde eu vejo? A plataforma fica perfeita. Com o Mario, onde eu vejo, Samuel? No Street Fighter. Sim, Street Fighter. Eu vejo no Street Fighter. Isso mesmo. Porque eu lembro do primeiro. E aí, quando tu joga Street Fighter 2, é outra vida, é outra Samuel coisa. Aí. Isso mesmo. Então, criticando a Turma da Mônica, mas cabe isso, mano. Turma da Mônica. Eu gosto da Turma da Mônica, eu tô criticando o jogo, seu baitolo. O Turma jogo. Da Mônica é o pai do Symphony of the Night, mas. Meu Deus! Oh, Samuel, cadê o chamar o Luiz aqui pra fazer a comparação do Fuga das Galinhas e do Metal Gear? Ei, galera, Flavinho no chat. Muito bom, Turma da Mônica. Não vim falar mal, não. Flavinho daqui. Ixi, agora ele vai endoidar com esse comentário aí que eu fiz, né? Pai, jogaço! Isso aí! Mas é isso que eu tô querendo dizer. A geração do Super Nintendo foi a quarta geração, foi quando os jogos se consolidaram e a jogabilidade melhorou em todo sentido. Os jogos de plataforma vieram com a revolução, com o Super Mario Bros, vieram com, no caso, o Super Mario, né? Com o Donkey Kong, que é incrível o jogo de plataforma do Donkey Kong. O Sonic, 3D, o Sonic, né? Também é incrível, que é do Mega Drive. Aí o Flavinho vai dizer, não, o Sonic é do Master System. Não, Flavinho, o Sonic veio com o Mega Drive também. O Master System é um porte. O primeiro Sonic mesmo é do Mega Drive. E depois vieram portes para o Master System. Eu particularmente prefiro o do Master System. Eu acho que foi uma coisa que a gente conversou em outros casts, mas eu prefiro também porque ele é mais devagar. Ele não é tão frenético que nem é o do Mega, sabe? O Sonic que eu conheci foi na quarta geração, com Super Nintendo e Mega Drive foi a revolução, já. Por isso que eu gosto tanto. Pra mim, a revolução... É a revolução dos games, assim, e a geração das antigas que eu mais gosto, assim, se for pra falar de Nintendinho ou então Atari, eu não gosto tanto desses Samuel videogames. Aí não, mas você é pra gostar de coisas antigas. Eu gosto, mas só que tem limite, meu chapa. Eu acho que a geração da terceira pra trás, eu acho que tá envelhecendo mal, Joel. Eu acho que a quarta ainda tem muita coisa atemporal, mas da terceira pra trás, Joel, muita coisa envelheceu e não segura mais, bicho. Mas a quarta, que é do Super Nintendo Mega Drive, tem jogo bom até hoje. Samuel tá até falando isso aí, porque ele odeia jogo de 8 bits, né? Puta que pariu, mano! Eu não gosto dele. É porque eu fico revoltado, negada, porque fazem jogos hoje em dia, jogo indie, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, com jogo indie de 8 bits. Que porra é essa, meu irmão? Nós estamos em 2021, aí faz jogo de 8 bits. Eu fico revoltado com isso aí. Action Verge, tem o The Messenger. O que mais? Bonito. The Messenger é massa. Ô Samuel, você tocou num ponto aí falando, né, da evolução e tal. Eu acho que nessa época também, quando passou dos 8 bits pro 16 bits, eles tiveram aí uma tecnologia melhor, uma possibilidade de trabalhar mais coisas. Foi onde também o videogame deixou um pouco de ser só pra crianças, porque o foco ainda era crianças, né? Mesmo o Nintendinho, o Master System, essas coisas. O Master System e o Super Nintendo também tinha o foco de criança. Mas saiu muita coisa que era pra adulto. Jogo bem mais adulto, né? Então foi onde eles também puxaram pra um outro tipo de público. Deixou de ser uma coisa só pra criança pra ser uma coisa assim mais universal, digamos assim, entre aspas, né? Pra todas as faixas etárias. Isso também foi uma coisa bem bacana dessa época, dessa geração aí. Reflexão do que a Adri tá falando, João, é o quê? O que é que podemos colocar? Mortal Kombat. Desde quando tinha Mortal Kombat em consoles anteriores da geração? Não tinha, cara. Então a violência, aquela coisa mais adulta, veio com a quarta geração, com Super Nintendo e Mega Drive, né? No caso, vamos focar no Super Nintendo. Eu também sou fãzão do Mega Drive, mas o foco hoje é Super Nintendo. Então, hoje Super é Super Nintendo. Pois é, então veio com Super Nintendo, né? O que a Adri falou aí, que eu... Dou um exemplo aqui, eu dou o exemplo do Super Metroid mesmo, que foi um jogo que foi lançado em 93, e ele já tinha esse clima, assim, mais pesado, né, mano? Ele tem um clima, assim, mais sombrio, né, e tal, o cara entra naquele planeta e cai, né, e fica sozinho e tal, e tem toda aquela atmosfera ali que é opressora, né, mano, ali com personagem, né, e tal. A gente recebeu aqui, ó, Samuel, um super chatzão de 5 pilas. Estão aí nas 5 pilas direto. Quarentão Gamer, live do meu primeiro console. Puta que pariu. Alugava os jogos e me fudia pra zerar no fim de semana. Eu me fudia pra zerar no fim de semana, era o Super Metroid que não salvava da locadora. Que aí o cara tinha que ir do começo até o final dele. Sem desligar o videogame, dava uma pausa, comia, corria no banheiro, fazia tudo que tinha que fazer. A mãe não podia vir limpar a casa, porque se viesse limpar a casa, puxava o fio e desligava o videogame. Mas outra coisa aí, complementando o que a Adri falou do negócio dos jogos adultos, uma coisa que o Super Nintendo ele trouxe também, né? Foi essa parte assim de deixar os jogos com a história mais elaborada, né? Porque como tinha mais espaço, né? Tinha como eles fazerem uma história melhor, né? Uma história mais elaborada, com mais texto, né? E tudo. Então, por exemplo, os RPGs. Não, desculpa, pode continuar. Você pega o Final Fantasy, né? Final Fantasy 1, ele era bem simplesinho, né? No Nintendinho. 1, 2 e... Eu acho engraçado é isso daí, porque todo Final Fantasy... E agora o Samuel vai explodir a cabeça aí, ó. Que ele gosta dessas coisas aí. Todo Final Fantasy, em todas as gerações, sempre sai 3 Final Fantasy. Nintendinho, saiu 1, 2 e o 3. Super Nintendo, saiu 4, 5 e o 6. Play 1 saiu 7, 8 e 9. Play 2 saiu 10, 11 e 12. E o Play 3 foi o que quebrou, aí quebrou as pernas da Square. Foi onde tudo deu errado. Bom, o Final Fantasy trabalha com trilogias, então. Trilogias por console. Pois né? Aí o primeiro Final Fantasy que eu vi no Super Nintendo... O Final Fantasy VI, e ele tinha uma história bem elaborada, as músicas, os personagens, eles tinham uma profundidade bem grande, assim, pra um jogo, assim, de Super Nintendo, cara. Eu fiquei impressionado com aquilo ali, porque tinha 16 personagens no jogo, mano. Qual é o RPG hoje em dia de Play 4 que tem 16 personagens? De Play 4. Hoje em dia, você só tem personagem extra se você comprar. E olha lá ainda. No Final Fantasy hoje em dia, né? Vem os 4 personagens, aí... Não, tem 16 aí. Como é que pega os outros, mano? DLC. Compra aí. Compra aí. 30 conto cada um. Só pode pegar você. Eu fiquei triste porque... Só contando uma história aqui rapidinho, Samuel. Eu fiquei triste com esse negócio de DLC. A primeira vez que eu fiquei tristaço, mano, com isso aí. Foi com The King of Fighters 13. Porque o The King of Fighters 13, na história, o Iori, né? Ele perde as chamas, né? E ele fica sem as chamas dele, né? Porque o carinha lá roubou as chamas dele, né? E tudo. Aí eles botaram assim, anunciaram, né? E uma atualização, né? Agora o Iori tem chamas. As chamas voltaram pro Iori. Aí eu, vixe, né? Agora, ó. É agora que a galera vai... Vai levar um piau aí, mano, do cara. Tem mais não, não vai dar mais não. Aí eu fui na internet pra tentar descobrir como é que fazia o truque pra botar o Iori, né, com as chamas no The King 13. Aí eu procurando e não achava, o que diabo é isso, mano? O truque era aí, o cartão de crédito. Meu amigo, o truque é abrir sua carteira e passar o cartão. Aí eu, puta, meu, não acredito não. Se fudeu! O cara tem que pagar, mano. É uma coisa também complicada, né? Antigamente a gente tinha os jogos, eles saíam de novo, né? Por exemplo, a gente pegar o Street Fighter mesmo que a gente falou aí. Era o Street Fighter 2, aí teve 300 Street Fighter 2 pra depois sair o 3, porque todos eram melhorias da que... É, hoje em dia a gente compra DLC, né? Antigamente não, eles eram relançamentos, né? Eu me lembro desse Street aí, Odri, porque... O primeiro Street, ele tinha 8 personagens, né, eu acho. Era só Yu, Ken, Chun-Li, Zangief, Dalsim e alguns outros secretos, então, tinha né? Os chefes, se eu não me engano, vieram com Champion, Street Fighter Champion, eu acho. Aí quando veio aquele Street Fighter 2, The New Challenge, eu acho, The New Champion, sei lá. Fica The New Challenge o nome. Tela zona lotada de personagem. Eita, meu irmão, é agora. Menino, tu é doido. Vai ser massa demais. Fora os personagens secretos depois, né? Que eles foram adicionando. Tinha os comandinhos lá, que nem você falou, né? A gente foi procurar pra ver aí como é que fazia pra desbloquear o Iori aí no The King of Fighters 13. Naquela época a gente tinha que saber os macetes ali do controlinho, né? Pra cima, pra baixo, X, B, Y, sei lá o que mais lá que. Jogo de luta, você jogava muito jogo de luta, Super Nintendo. Eu jogava muito Fatal Fury Especial, eu lembro demais desse jogo. Quando chegava na tela jogava de abertura. Quando chegava na tela de abertura, que aparecia Takara, o nome, assim. Aí o cara fazia o truquezão. Melou pra frente, melou pra trás, X. Aí habilitava o Ryo do Art of Fighter no Fatal Fury Especial. É, o jogo que eu mais joguei de luta do Super Nintendo foi o Mortal Kombat 2, cara. Eu era apaixonado por ele, eu achava incrível. Pra mim, porque minha mente não conseguia conceber. Pra mim, aquilo ali era a realidade. Meu irmão, o jogo, você está vendo o filme, literalmente. São pessoas lutando na minha frente. É impressionante demais, mano. Tu é doido, é foda, entendeu? Então, pra mim, era o jogo de luta supremo, era ele. Eu achava ele mais legal do que o Street Fighter. E é invocado que se perpetuou na minha mente até hoje. E até hoje eu acho Mortal Kombat a série melhor do que a série Street Fighter, né? Porque, se a gente parar pra pensar, eles são tão rivais que as editoras, que também são rivais, que é a DC e a Marvel, elas estão em cada tipo de jogo de luta. Você já parar pra pensar isso? A Marvel tá na Capcom, tá na Capcom a Marvel, e a DC tá na NetherRealm, né, que é a empresa do Mortal Kombat, entendeu? E eles nunca fazem crossover, porque eles são tão rivais que talvez a gente nunca veja um crossover do Mortal Kombat contra o Street Fighter, entendeu? De tão rival que eles são. Agora eu lembro de ter... Não, fale, Matheus, fale, Matheus. Eu joguei mais Street Fighter pelo um lance do Mortal Kombat. Mortal Kombat, quando tu jogava, rivalizava com o teu amiguinho ali jogando, o legal era tu ganhar a luta e tu ter os mortais decorados, né? Tu ter os mortais decorados. Então, muitas vezes eu me bati e não fazia. Então, eu digo, vou ficar no Street Fighter que não tem esse lance, o negócio é só ganhar. Aí joguei mais Street Fighter e joguei de luta também, que eu gostava muito de jogar. Não era bom, mas eu gostava de jogar. Era. Principalmente porque eu joguei algumas vezes quando eu fui em shopping, olha só, que era raro ir no shopping, Killer Instinct. E aí jogava no Super Nintendo. E aí era muito divertido. Jogar com a galera, massa, porque viu? todo mundo chegava na locadora ali com as suas moedinhas, e aí todo mundo se juntava e botava duas horas junto, né? E aí ficava rodando o controle ali, né? Jogando duas horas direto de Killer Instinct. Joguei muito, gostava bastante. Eu lembrava que eu ficava impressionado com os gráficos do Killer Instinct, porque lembrava muito os gráficos do Donkey Kong, eu achava massa. Caralho, isso, futuro, porque não tinha PlayStation ainda na época, né? Então... Pra mim ali era o futuro, né? Que eram os gráficos 3D na minha cabeça, né? E aí, Matheus, tu lembra do sonzinho dos combos do Killer Instinct? Com o sonzinho, o cara fazia um combozão, né? Aí ele... Não, pior que é foda. Era muito bizarro jogar jogo de luta no Super Nintendo, cara. É, hoje em dia eu me adaptei aos analógicos, então eu não sei jogar nada que não seja os analógicos. Naquela época eu lembro que eu descobri o que era uma meia-lua, né? Eu era criança e fui descobrir uma meia-lua jogando jogo de luta. Né? Porque você tinha que fazer a meia-lua no controlinho. Daí você colocava a camiseta, você pegava a camiseta, colocava no dedão pra esfregar os botãozinhos pra poder fazer uma meia-lua. Eu joguei muito o Mortal Kombat também, o 3. O 3, isso mesmo. E na época era o que tinha, veio com o videogame, que eu tive um Super Nintendo emprestado, na verdade. Eu tinha o Master System, era da minha irmã, e daí uns anos depois ficou pra mim, e ela pegou emprestado com o amigo. Você era o quê, Dri? Era começo dos anos 2000, mais ou menos, isso aí? Começo dos anos 2000. Você tá mais novinha, né? Porque antes a gente começou com o papo das idades ali, mas a gente não foi até o final. O Samuel contou que ele tem 50 anos só. 38! Será que eu sou o mais velho? Eu tenho 40. Tem 40? Então mais velho. Eu tenho 38. Vou fazer 35 agora. Adri ainda tá na casa dos 20, Adri. É quanto? 25? Tu tem? 25. 18. 25 com cara de 18 que a Adri tem, né? 25 é, cara de 18. É produtos Ivone. Adri, no quando meu... já pegou essa geração de pra jogar... Play 1, né? Nós já tínhamos passado ela já, né? Já. Há muito tempo já, eu já... Mentinha, já. Mentinha. Dos comandos aí, né? Os comandos foi outra vida, de meia-lua. Né? Então, daí, né, fui pegar uns jogos que tinha, né, era do Mortal Kombat. E eu lembro de ter jogado bastante ele, joguei um pouquinho do Killer Instinct também. Mas o que eu mais joguei foi o Mortal Kombat, Street Fighter, jogava pouco. Porque o Super Nintendo que veio emprestado, né? Que a minha irmã pegou emprestado na época, veio com com esse, com Mortal Kombat na época. Veio esse Donkey Kong, acho que tinha Super Mario também. É, hoje em dia eu tenho uma fitinha aqui do Killer Instinct, mas preta, na época... Nossa, zona preta. Preta, é verdade. Essa, é que essa aqui não é nacional. Mas tem as normalzinhas também. E essa aqui é uma das originais. Mas é, joguei bastante. Hoje em dia eu jogo melhor o Killer Instinct no, se eu for pegar pra jogar no Super Nintendo, né, o Killer Instinct, porque eu tenho a fita. Arrebenta. Do que o Mortal. É, mas nossa, achava demais mesmo que o Samuel falou do gráfico, era muito parecido com o do Super, sim, do Donkey Kong. Era bizarro porque eles pareciam umas massinhas, né? Sim. E aí eu falei, nossa, cara, é muito, muito bacana. E eles tinham uma parada pra imitar também o Mortal Kombat, né? Eles tinham uns negocinhos, não tinha fatality, mas os carinha cambaleava, né? Tinha uns bagulhinhos de combo lá que dá pra você fazer, e você meio que matava os carinha também, só que não tinha tanto sangue. Parece que você fazia uns combos, né? Eu me lembro mais era do Combo Breaker! Combo Breaker! É. Tinha um narrador assim falando. Né, era tipo um fatality, porque lá no Mortal Kombat, se você jogava, era pra arrancar sangue mesmo, né? Você queria arrancar cabeças, braços, intestino do maluco. E no Killer Instinct, não. Você dava uma facadinha nele, dava uma porradona, sabe? Não era tão sanguinário assim. Mas tinha também. Pois é, eu agora queria falar de uma modalidade de jogo, Joel. Eu queria falar de uma modalidade de jogo, que assim, se a gente parar pra pensar, cada geração de videogame tem uma modalidade de jogo que se destaca, né? Por exemplo, na sétima geração, que é a geração PS3 e Xbox 360, a modalidade que se destacou foi o FPS, né? Hoje, na oitava geração, qual é a modalidade que se destaca, que todo mundo quer fazer esse tipo de jogo? É o jogo estilo Dark Souls, né? Que acabou... Achei que era mundo aberto também. Não, mano. É, o Dark Souls é o jogo da moda. Todo mundo Souls quer jogar. Like, Souls Like. É, falando Souls Like. Nisso, Souls falando like. Nisso, Samuel, tu sabia que vai sair um jogo do Pinóquio estilo Dark Souls? Caralho, velho. Galera, tá loucura, viu? Ele vai fazer o quê? Ele vai mentir pra matar os inimigos com o nariz, mano? É. O GP tem o chefão final, aposto. É, GP tem o chefão final. Mas assim, o que eu queria chegar no raciocínio? Cada geração teve a sua categoria de jogo que teve mais sucesso, né? Eu não sei se a Adri pegou essa época. Eu acho que não. Que na época, o jogo que fazia mais sucesso na quarta geração, que é a geração do Super Nintendo, era os jogos de briga de rua. Briga de rua era a sensação, porque o Mega Drive tinha lá o Streets of Rage, né? Que era o briga de rua do Mega Drive. E o Super Nintendo tinha um Final Fight, que o meu favorito era o Final Fight 2, que tinha aquele espadachim lá, Joel. O ninja. Eu achava massa, Final Sabe Fight 2. Sabe que ele é brasileiro? Sabia que ele é brasileiro? Fora... Aí, brasileiro, sabia Brasil não, mano. Nos deve games. Ser bem... tá Brasil nos games! E teve muitos outros, né? Teve muitos outros, teve aquele lá do Capitão Comando, né, que a gente zerou há pouco tempo, né, que a gente zerou recente. O Tartarugas Ninja mesmo, o Turtle in Times, é muito, muito bom, gosto bastante. Um que eu gostava muito também, mas era da concorrente, era o Golden Axe. Joguei bastante Golden Axe, mas era da concorrente. O Golden Axe tem até... O Tartarugas Ninja. Tem até briga que o Golden Axe, a negada diz, não, Golden Axe, tem gente que diz que o Golden Axe não é briga de rua, tem gente que diz que é hack slash porque ele não usa os punhos, eles usam armas, né, a negada fica fazendo essas comparações. Bom, eu acredito que não, porque é a mesma coisa do Tartarugas Ninja, ué. Ele também usava arma, ué. É verdade. Um jogo de briga de rua que eu não vejo tanta gente falando assim, mas que eu gostava, era o Battletoads versus Double Dragon. Eu gostava, mano, desse jogo aí. É legal. Igual que é isso. Legal também. E era difícil, viu? Achei que ia falar dos Power Rangers. Os Power Rangers também eram legal. E tinha também o jogo do Homem-Aranha, mano. Homem-Aranha Máximo, Carnificina Total ali. Esse eu já não joguei. Esse eu não joguei. Que tinha o Venom tinha e o Máximo Carnage. Isso, esse aí é o Máximo Carnage e tinha o Separation Next Set, se eu não me engano, era esse aí o nome dele. E fora que tinha... É porque é o nome do jogo, pô. Estão falando em português. Tinha também um muito bom, Joel, que era de briga de rua, mas só que era dos X-Men, que é o X-Men Mutante Apocalipse, né? Que não era de dois, né? Mas Era um jogo também estilo briga de rua, né? Que você ia com esse cada X-Men, massa, cada viu? Fase, né? Passando. E ele era difícil, então, viu? Da também, Capcom, né? Ele era difícil, viu? Mas esse jogo eu lembro desse jogo. Era um conforme tu ia passando de fase, ele ia mudando, né, Samuel? Sim. Você podia escolher os X-Men. Tinha um momento Wolverine, lá que você podia escolher Ciclope, jogar. Psylocke e o Fera, né? Psylocke, Lidona. Meu sonho, João. Meu sonho era a Thalissa Soto. Viu, João? Meu sonho era a Thalissa Soto de Psylocke, macho. Aí, vem. Lá vem. Gente, velho. Thalissa Soto de Psylocke, mano. O outro jogo de briga de rua aí, Samuel. Mas eu não gostava muito desse, não. Desse de briga de rua aqui, mano. Era o A Morte e o Retorno do Superman. Nossa, eu adorava esse jogo aí, João. Ah, esse jogo é. Achava meu pai. Também não joguei esse, não. Também não. Eu lembro de ver, mas nunca me interessou por jogar, não. Eu sei qual que é, conheço, mas... Não cheguei a jogar. Eu tava falando dos X-Men, eu lembro que tinha uma fita piratinha que a gente comprou na época, porque a gente comprou um controle pro Super Nintendo, porque só tinha um quando pegou emprestado, e a gente comprou uma fita também dos X-Men, só que eu não lembro o nome do jogo, era uma do Wolverine, só que eu acho que ele não era bem briga de rua, acho que ele tava mais pra um Metroidvania, mais ou menos, assim, que era um que você jogava só com o Wolverine, e você ia passando, tinha os inimigos que você ia matando na fase, você ia subindo numas plataforminhas que tinha, assim, ele tava tipo num laboratório. Mas aquele jogo era muito ruim, gente. Era muito ruim, só que eu não lembro o nome. Era o jogo do Arma X, esse aí, era o Wolverine Arma X. Wolverine Rage! Era Wolverine Rage não sei o que, João, o nome dele. Era Wolverine Rage alguma coisa. Era muito... Gente, era muito ruim aquele jogo. Eu adorava porque era o que eu tinha pra jogar na época. Então, meio assim, ou eu jogo ou não jogo nada. Mas é, depois de um tempo, eu fui, tipo, olhar pra jogar, assim, nos emuladores da vida. Eu lembro que eu joguei 5 minutos e desliguei, porque eu falei, mano, sem condições. Tanto que eu não lembro nem o nome do jogo, mas eu lembro que eu me diverti muito jogando na época. É, chegava numa parte lá que eu também já não conseguia passar mais. Mas faz parte também, né? Eu não sei o Samuel, mas eu tinha um lance de locadora, não sei se só eu que fui mais cria de locadora, porque eu sempre fui um cara que eu nunca joguei muito bem, mas eu sempre fui o cara de estar fincado dentro da locadora enchendo o saco dos outros, entendeu? eu sempre fui esse cara. Eu sabia, eu falava pra galera, ó, chegou jogo novo, já jogou? Não, só sei que já chegou jogo novo. Eu sempre fui esse cara, assim. E aí eu tinha um lance em locadora que quando pegava um jogo que gostava, cara, acabava com o jogo, quanto antes pra pegar outro, então não ficava girando muito o jogo naquela uma hora, duas horas que tinha pra jogar. Tem muito jogo que da época que eu só joguei 15 minutos e disse, ah, não é bom, e voltei pro jogo bom, que eu fui jogar agora, com o emulador. Não sei vocês, mas é porque não tinha como, tá ligado? Ah, digamos, uma hora era R$1, cara, pra juntar R$1 na semana era complicado. Não era fácil. Naquele tempo. E o local que a gente tinha pra consultar, né? Que na nossa época não tinha internet, né? Revista, o local que tinha pra consultar era as revistas, né? Era revista, e nem todo mundo tinha grana pra consultar, pra ver revista e ver os jogos bons, né? Eu queria fazer um complemento aqui da galera do chat. O Flavinho tá dando umas dicas aqui de uns briga de rua. Ele falou do muito bom aqui, João, medieval, que é o King of Dragons, né? Que seria o Golden Axe. Bom, Super Nintendo, né? King of Dragons. É. Isso é bom. Ele falou também de um que ele acha massa, mas eu acho mó pai. Ele disse que é bom, eu não gosto, não sei se jogou, se vocês jogaram. Que é um de briga de rua da Marvel, que é o Marvel War of Gems, né? Que é um briga de rua que eu não gosto, não, mas eu achava o gameplay dele muito zoado, não gostava muito do gameplay dele, não. O Thanos é o último chefe. O Homem-Aranha parece que ele tem algum problema lá na coluna. O homem é todo torto, ele anda assim. Que diabo é isso aí, mas que porra é essa do direito, filho? É o Homem-Aranha do coisa lá, macho, do Todd McFarlane, fazia sucesso na época, mano. Esse Homem-Aranha todo tortão aí, todo assim. Era esse Homem-Aranha aí, do Todd McFarlane. Ele ficava, macho, do Todd McFarlane. Ele desenhava um Homem-Aranha todo doido, mas a perna dele toda assim. Era assim. E aí fica macho, era muito louco, macho, o desenho dele. Era muito estrambólico mesmo. Mas eu queria mudar rapidinho de categoria de games aí pra ver quais são os seus favoritos aí. Eu queria falar de um jogo, de uma categoria de game que eu gosto muito, que é jogo de navinha. Galera do chat aí, faça indicações aí de jogo de navinha, que eu gosto demais. Vamos na clássica. Porque tem tanto jogo de navinha, galera, tem tanto jogo de navinha que que é até difícil ele jogar tudo, né? Então talvez você até indique uns jogos aí pra mim. Mas é que todos os jogos de navinha, todos os jogos de navinha são Sonic Wings, não tem outro nome pra eles. Eita, Sonic Wings, o mais clássico, todo mundo lembra dele, né? Porque todo mundo lembra. Tem um jogo de navinha, era Sonic Wings pra tudo, era pra tudo. Ah, o jogo, então, não tem, qualquer era jogo Sonic... novo que chegava na locadora falava que era Sonic Wings. Era o Sonic Wings que tinha um golfinho como piloto, Sonic Wings, se eu não me engano, João, foi até o jogo 4, só que só saiu um. Se eu não me engano, só saiu um pro Super Nintendo, mas saiu o 2, o 3, o 4 pro Neo Geo, né? Mas assim, Sonic Wings é um clássico, isso aí todo mundo conhece, porque todo mundo jogou, realmente é um jogo incrível de nave. Mas eu queria que vocês indicassem algum underground, João. Eu queria o Dick e o Dadri também, um undergroundzinho. Eu vou indicar um aqui, não sei se vocês jogaram. Diga. Vou indicar aqui o meu. Vou dizer os dois nomes dele, porque talvez a galera conheça pelo nome japonês ou então pelo nome americano. O nome americano do jogo é US Squadron. E o nome japonês é o Area 88. Cara, esse jogo é incrível. Não conheço esse, não. É difícil pra caralho. Você é um jogo de navio, porque o Sonic Wings é aquela navinha no fundo da tela e você vai subindo, né? Já o S Squadron é de lado, a nave é de lado. E você é tipo R-Type, então. Isso, tipo R-Type. Só que é tanta coisa, Adri, na tela pra você desviar e tanto tiro. Meu irmão, é o chamado que o pessoal chama de Hell. É muito difícil o S Squadron ou Area 88, eu indico demais, diverte disso. A única desvantagem dele é que, ao contrário do Sonic Wings, não dava pra jogar de dois, né? Só dava pra jogar de um. Mas é muito bom porque a sua nave, ela pegava vários especiais, você comprava os especiais da sua nave. E os gráficos são lindões, é da Capcom, o jogo é da Capcom, é muito bonito o jogo. Tem um gráfico de anime, demais, né? Área... É, gráfico de anime, isso mesmo. E é invocado, ó, que o protagonista era um faxineiro, mano. Ele era faxineiro de um hangar, aí parece que teve uma guerra. Aí esse faxineiro, de tanto ver os pilotos pilotando, o cara aprendeu a pilotar. Aí você é o protagonista, é o faxineiro do hangar da nave, que você vai usar ele pra pilotar a nave, paria. Protagonista é o faxineiro, mas eu achei massa. O Art of Fallen. Então fica aí. Eu pra jogo de navinha, eu sou da teoria do Taylor lá, do Coleção em Ação e do Machine Cast. São todos o mesmo. Tudo igual. Tudo igual. Mesmo jogo. Agora tem um diferente aqui. Verdade. O Art of Alexandre falou aqui. Que é o Desert Strike, que é aquele de helicóptero, mano. De helicópterozão ali. Tá ligado qual que é. Esse Desert Strike eu não joguei, não, mas eu joguei o Shoplifter 3, que eu nunca vi 1 e o 2. Que deve ter começado. Só conheço o 3. Eu também 3, nunca vi 1 e o 2, só conheço o 3. Que é aquele 3, de helicóptero que tinha os soldadinhos verdes assim no chão. Aí você tinha que resgatar eles. E você tinha que salvar. Aí sobe. Eu ficava aí puto. Pra base. Eu ficava puto, ó, porque tinha um momento que você tinha que salvar eles rápido e descia uma cordinha, a cordinha era, mano, pra ele subir, bora, fela da puta, sobe logo, macho, aí demorava pra caralho. Ó, galera do chat tá indicando alguns aqui, ó, o Flavinho indicou o Sonic Wings, que a gente já falou, o Team Blue, ele indicou um que eu não lembro de ter jogado ele, ó, ele indicou STG, ele disse que o STG é o melhor de todos esses daí, eu não conheço esse STG, tu já jogou o STG? Não, nunca joguei, não. E ele deu uma... É, e ele falou aqui também do Desert Strike, que a gente falou também, ele disse que do Mega Drive também é muito bom. Mas a gente tá falando do Super Nintendo, T-Blue! Ó a pauta, T-Blue! Ó a pauta, macho! É, Super Nintendo, acho que de navinha, que eu me lembro de ter jogado, assim, e é na época que eu tinha o Super Nintendo, né? Foi o R-Type 3, também, que é bem famoso, é um dos mais famosos aí. E mais o que eu gostava, mas o que eu gostava mesmo era um outro do concorrente, cadê o Flavinho, que era do Master System? Que chamava Power Strike. É, mas o Power Strike 1. Tinha o 1 e o 2. Eu gostava do 1. O 2 eu já não achava muito bom. É um joguinho muito bacana também. Difícil, mas não chegava a ser Bullet Hell. Né? Apesar de ter uma certa dificuldade. Eu fui buscar na minha cola aqui, mas eu acho que ela tá me enganando. Porque eu não lembro. Eu lembro do jogo, mas eu não tenho certeza. É, não sei nem se conta como navinha, mas o Star Fox... É, do 64. Fox, tinha no Super Nintendo? Mas tinha no Super Nintendo? Não lembro se tinha no Super Nintendo. Tinha? Ah, tá, que bom. É que o mais saiu famoso... Saiu um e o dois pro Super Nintendo, o dois saiu depois. Tá. É, não, aí eu fui consultar uma lista aqui, mas ela não me deu certeza de... Vou perguntar pra quem sabe, porque eu não lembro direito. Não, tá certinho, tá foco mesmo. O 2 saiu recente, né, Joel? O 2 saiu com o Nintendo um Classic, né? A Nintendo... o Switch um também, né? Que eu tinha o Star Fox... Era... É. Não, eu ia falar que do... Não, do Star Fox eu não cheguei a me adaptar na época. Eu não lembro do de Super Nintendo, mas o do 64... Eu lembro que eu cheguei a ver, a jogar, eu achava ele bizarro, porque ele era uns triângulos, assim, na tela, e aí a navinha ia pra frente, assim, ia mirando nos triângulozinhos, e você tinha que ir atirando. Primeiro, isso é bizarro demais, gente, eu quero visão de cima, eu quero visão de lado, eu não consigo, eu lembro que eu não me lembro. Eu achava difícil. Do Super Nintendo, achava era difícil do mesmo jogar. Jeito também, era 3D era? Também, do Super Nintendo. É. Ah, não me adaptei. E era mais feio. Ele era mais limitadinho. Era um triângulo mais feio. Assim, vamos mudar agora, né, Joel? Pra uma modalidade que eu gosto muito também. Foi? Um dos Super Nintendo que eu lembro que eu tinha a fita era o Gradius 3. Gradius 3 ali. Esse também é legal. Ele era o cara da navezinha, né, no espaço e contra os alienígenas. Né? E já começava na loucura, mano. Começava a nave chegando assim... Aí vinham os alienígenas e vinha uma porrada, mano. Vixe, meu irmão, que diabo é isso? E o cara botava no difícil, era mais difícil ainda que o normal. Ô Samuel. Tem um também, galera, que eu queria indicar antes da gente mudar a modalidade aqui, que eu também acho legal. Ele saiu pro Switch recente, saiu o remake pro Switch, eu acho que tu baixou o remake do Switch, tá zelado. É o Macross. O Macross é um jogo de navinha que você pode transformar sua nave num robô. Aí você tanto pode atirar no modo robô como no modo nave também. É bem legal o Macross também. Difícil pra caramba também. E é de lado. A progressão é de lado, em vez de ser de cima, de baixo pra cima. Fica aí o Macross também. Agora... Mas diga aí, Dri. Ia complementar? Ah, ia complementar, mas na verdade você falou que gosta aí de jogos de navinha, queria uma sugestão. Na verdade é um jogo mais recente, mas ele é bom também. Eu sei que tem pra Xbox e Play 4. Que é o Skyforce, saiu pra celular também. Muito legal, muito legal. Não é Bullet Hell também, mas é bem bacana. Fica aí a dica pra quem gostar de nada. Foi dado de graça algum tempo na Plus, acho que faz uns dois anos, três anos na Plus. Isso. É bem legal mesmo, é verdade. Agora, foi até o Skyforce Anniversary, né? Isso. Puxando uma categoria, Samuel, e complementando aí com a de nave também, jogos de plataforma. Eu vou puxar um aqui. Que é meio de nave e meio de plataforma. É o Meteoriozão. Meteoriozão ali era massa demais. Massa demais, meu irmão! Eu me lembro, João, que a gente jogava ele muito multiplayer. Multiplayer diverso. Mas assim, eu tô devendo pra zerar ele, porque ele era muito difícil de você zerar. Ele conseguiu zerar ele sem... Eu não tentei ainda, certo? Zerar ele. Mas eu vou zerar com save state. Eu vou pedir pinico. Não tem condição de zerar isso sem save state. Porque tem bem... vou apelar, porque ele tem bem pouquinho continue e acaba no instante. Se o cara não usar save state, se fudeu, bicho. Porque eu quero pedir, difícil. Mano. Eu quero pedir ajuda aí do chat, mano. Porque até hoje eu não entendi aquela fase do robozão, do canhão. Porque tem uma fase lá que o cara chega no final dela com aquele canhão. Que é o mais forte, né? Aquele que tem um robôzão que tem um canhão na frente. O tirozão dele é o mais forte de todos. Ele chegava no final daquela fase e tinha uns... Tem umas bombas, assim, que o cara tem que atirar pra quebrar. Mas eu não sei o que é que tem que fazer naquela última fase ali, mano. Naquela fase ali. Já sabe. Eu sei que eu quebrava. Já sabe, João. Gameplay do YouTube. Gameplay do YouTube, João. Apelar pro gameplay do YouTube. Não. Pergunta pro atrás, YouTube não, que ele fala pra você. Vou atrás na revista. Boa, revista. Na revista. Atrás dos scans das revistas de 30 anos atrás. Eu tenho, hein? Falar pra galera aqui do chat aqui, ó. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador. Posso até compartilhar com vocês depois. Que tem 32 GB só de revistas de videogame. Tem todas as revistas. Agora eu sei porque tu não usa mais. Tem... Não sei porque tu não usa mais YouTube, né, Beto? Tem pra Ação ver, Games, tem Game Power, Super Game Power, revista videogame, todas as revistas antigas. É doido, oi, clássico demais. Caramba. É foda, é massa. Eita, demais. Tá assim. Pô. Ó, o pessoal do chat tá pedindo... Pessoal do chat aqui, João, tá pedindo pra tu compartilhar o link dessa tua pasta aí, que a negada aí tá querendo esse tesouro agora aí. Tá doido, agora cadê, tá doido. Cadê? Tão pedindo galera, aqui, ó. Tô tá tudo doido aqui. Cadê? Vou compartilhar. Com manda, manda. Aqui, ó. É por isso que vocês aqui têm que se inscrever no canal, mas... Os caras não se inscrevem no canal tem e que perde se inscrever no canal. Tá ouvindo? Tá ouvindo o Zuil? O Zuil, Andrew, Zuil tá aqui. O Zuil, né? O Zuil 92. O Zuil. É, que é o Zuil. Ele que falou. Rapaz, cadê? Mas compartilha aí. Outro também é o Arthur Alexandre. Também tá pedindo aí pra compartilhar aí o link aí das revistas. Então vamos compartilhar. Mas sim, vamos pra outra categoria. Uma categoria que eu gosto muito, que quando eu falar o nome dela... Ele não tá falando de plataforma? Mas ele não é agora de plataforma? Jogo de passar não, de fase. Ele tava falando... Ele falou... Ele tava falando de jogo de nave combinado com plataforma, porque... Agora é só plataforma. Mas é plataforma, não é? Ele viajou aí, não foi? Samuel, sai. É a idade. Joguinho de plataforma. É porque... Então pronto, plataforma, João. Ó, eu vou indicar um de plataforma que eu gostava muito do Super Nintendo. É um jogo assim que... Eu acho foda demais, só que eu não lembro mais o nome dele, João. A memória me enganou, mas se vocês lembrarem... O João lembra, o João tem uma memória boa. É aquele, João, que tu joga com um cara, que ele é um homem das cavernas magrinho. É um jogo japonês. Não, é Joy Mac não. Se tu levar dano, tu vira um macaco. Tu lembra desse aí? É o Tomba. É o Tomba, não é? Não. Se não me engano, é o Tomba. Não. Eu achava incrível esse jogo. Bota Congoscaper aí no Google, que tu vai saber. Deixa eu pegar Congoscaper aqui, Congoscaper. Eu sei que jogo que é esse. Jogo. É o bonequinho só que com eu o cabelo nunca decorei azul, o nome né? dele. É esse mesmo, João, Congoscaper. Eu sabia que era ele. E esse jogo é incrível, Dri. Difícil pra caralho. Eu sei qual que é esse jogo. Eu só confundi os nomes, mas amarelo. Não sei qual que é legal. Esse mesmo, João é foda demais. Sabia que rapaz, João é bom, hein? Esse daí vinha muito nas fitinhas de 8 em 1 ali. Aí vinha 8 em 1, vinha o Congoscaper, vinha o James Bond Jr., que eu ficava puto com aquele jogo. James Bond Jr. É, putaria. James Bond Jr. é putaria demais. É só o nome pra poder vender. É, James aí, mano, Bond Jr. O desenho agora... já não, pra animação lá, o desenho da época já não prestava, tu imagina um jogo. Imagina o jogo, né? Feito por empresa genérica. Sem condições. Mas desses jogozinhos assim de pré-história, tinha um bocado, né? Do Super Nintendo também. Tinha o Prehistoric Man, Joy Mac. Prehistoric Man, ó. Taria demais. Qual o nome do jogo? Prehistoric Man. Tinha criatividade, né? Criatividade a mil aí. O Joy Mac 3 era um dos que eu mais gostava, porque tinha aquele mapinha do... Donkey Kong entra na lista de vocês? Claro, o Donkey Kong é o ápice, né, da plataforma, né? Ele e o Super Melhores. Mario são os rivais, né? Uhum. Vocês mais gostam. Vocês Donkey gosto Kong. Mais... É, pois vocês é. Eu tô com a Adri aí, pra mim... Eu vi, João, qual o teu melhor Donkey Kong, João? Pra mim e a Adri aí é um. Um pra mim é o Supremo. É o Supremo. Eu gosto do 2, o 2. Por isso eu gosto do Samuel, tá vendo só? Tá vendo aí, Dri? Tá alinhada, Dri. Tá alinhada você, tá alinhada. Pois é. O Donkey Kong 1 é o melhor. Bom, pra mim é o melhor, porque foi o que eu mais joguei também. O 1, eu não sei se vocês perceberam, eu não sinto isso no 2 e no 3. O 1, vocês pegarem o ritmo, a fase, você só indo pulando e passando e passando e passando, você passa de fase de boa. O 2 e o 3 eu não consigo pegar o ritmo dele, eu acho um mais divertido. Um você meio que dá pra jogar só seguindo o ritmo da fase, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Ele é um jogo assim tão... como é que eu posso dizer? Tem uma sintonia tão legal de você estar jogando ele, que é como se você, por exemplo, começou a fase, aí se você ir andando pra frente e pular no momento certo, passando no momento certo, parece que tudo se alinha pra você passar daquela fase. Tipo assim, o bicho vem andando... Tudo casa. É, tudo casa, né? Por exemplo, vê um bicho andando, Matheus, aí você pula na cabeça dele, que vai pra cabeça de outro, que vai pra cabeça de outro, que pula numa árvore, vai lá, pega um cipó e pula. Cara, é um negócio entra tão alinhado baú, que eu não barril. Consigo achar isso no 2 e no 3. É, pega o tu barril... Vai fazendo e tu vai fazendo aquilo viajando com a trilha ao mesmo tempo, assim, sim, ó, e dá sim. Tudo certinho, tudo se encaixa. Sim, é isso. E eu não consigo fazer isso no 2 e no 3. O 1 eu acho incrível, porque dá pra fazer isso, cara. É incrível, incrível. Por isso acho. Que eu gosto tanto do 1. Aí o Ziu tá comigo aqui, ó. Donkey Kong 2 é o melhor. Aí. Errado como sempre. Errado como sempre, esse Luiz. Ah, por favor, eu vou falar, hein? Vamos falar aqui sobre Fuga das Galinhas, né? Não vamos, né? Por favor, né, Gil? Acho que eu passei muito tempo. Eu passei muito tempo ali sem ter um videogame da Nintendo, né? Ali da geração Play 1, tinha mudado, né? A geração, fico jogando Play 1, aí Play 2, Play 3. E vim pegar um videogame na Nintendo no 3DS. Aí eu joguei o Donkey Kong Returns, né? Bom também, né? Quando começou aquela musiquinha... O cara quase chorando ali. Muito massa. O Returns eu tenho no Wii. Tenho o do Wii. Eu não sei se é a mesma versão do 3DS. O Returns é muito bom. É a mesma? Ah, então é só o corte. Mas é muito bom, cara. Eu gosto bastante. Eu nunca conversei com o Joel sobre isso, mas eu queria a tua opinião, Joel. Tem gente que reclama do Donkey Kong Tropical Freeze, porque tanto eu quanto você jogou. Dizendo que o Tropical Freeze ele é massa, muito liso. Eu acho massa. A negada reclama dizendo que ele é liso, que ele é um jogo muito liso, que o gameplay dele não é bom. Eu adorei o gameplay do Tropical Freeze. Pra mim tá no mesmo nível dos outros. Como assim? Liso? É liso. Mas vocês jogaram ele no Switch ou no Wii U? Switch. Jogamos no Switch. Ah, então. Mas no Switch eles deram uma melhorada, né? Porque o que o pessoal reclama bastante é o do Wii U. Entendeu? Isso que eu não achei essa diferença. É, tanto que o pessoal reclama também, fala que ele é muito difícil, que não sei o que. Eles deram uma balanceada aí no Switch. Enquanto eu não joguei... não joguei nenhuma das duas versões ainda. Eu preciso comprar ele pro Wii U, mas ainda não comprei. Mas eu achei difícil mesmo, viu, ali, foi o cão ali pra finalizar, viu? Não, ele foi o Donkey Kong mais difícil que eu achei, viu? Sinceramente, é o chefe mais difícil que eu achei, foi ele, principalmente o último chefe. Então, ele pensa assim, o pessoal já deu uma balanceada no Switch, imagina no Wii, o bagulho deve ser mais treta ainda. Deve ser sinistro, deve ser sinistraço, viu? É porque tem um chefe ali no Tropical Freeze, que tu tem que chegar muito perto deles com o Kongão ali e ficar batendo no chão, né? Aí você chega muito perto do cara, ele tá com a chibatada e empurra lá pro fogo. Morreu. É doido ali. E fase de carrinho no Donkey Kong é o Satanás. Tu é doido. Eita, Satanás! Verdade. Fase de carrinho. Eu me lembro. Eu me lembro quando eu joguei a primeira vez a fase da mina, meu irmão, a quantidade de morte que eu tive foi inacreditável, jogo, pra me acostumar a todas as coisas que aconteciam naquela fase. E hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade, né? Porque o cara parece que ele cria uma memória muscular, né? Quando vai jogar, de tanto o cara ter jogado aquilo ali e morri tanto, que quando ele vai jogar de novo, o cara pegou memória muscular e consegue passar da fase bem mais fácil do que passa da primeira vez, né? Invocado, sei como que vai acontecer. Essa fase do carrinho, mano, nossa, era o terror mesmo. Porque você passava aquela primeira parte lá da ilha tranquilamente, né? Aí chegava na segunda, tinha essa parte aí do carrinho e tal. E conforme você ia jogando, você ia decorando, né? Porque você tinha que decorar aonde vinha os jacarezinhos nos carrinhos de frente pra você poder dar o pulo certo. E chegava no final da fase, vinha o desgraçado pra poder pegar você no finalzinho da fase, né, mano? Eu falava, nossa, que ódio, cara! Nunca aconteceu com vocês de jogar e aí quando tu memoriza aquela parte, tu diz, tá, até aqui assim, agora chega. Larga tudo, amanhã eu volto. Até aqui eu me garanto. Acontece verdade, muito no... Acontece muito, Matheus, no Dark Souls. Eu tô jogando Dark Souls aqui, apanhando do chefe, né? Puta que pariu, mano, que dá bem isso aí, mano. Que porra é essa, mano? Esse bicho aí não morre não, olha aí, mano. Aí chega no outro dia, eu não vou mais não, vou jogar mais isso não. Aí chega no outro dia, aí, não, vamos só mais um aqui. Aí o cara mata de primeiro. Mais um, mas vocês ainda param. Eu tenho um problema, quando eu chego no chefe que eu não consigo passar numa parte do jogo, sei lá, tô morrendo a rodo lá, eu não consigo parar de jogar até eu passar. Eu, é, tipo, eu, raiva, grito, né? Eu vingança, grito com a, né, televisão, é, eu grito com a televisão, quero quebrar o controle, tocar a cama, o travesseiro, tudo, mas eu não paro de jogar até eu passar. Aí eu passo e falo, pronto, agora eu posso descansar em paz. Aí, beleza, eu não ponho a mão mais, entendeu? Daí daquele dia já não ponho a mão mais, deixo pro outro dia. Eu me lembro que eu jogava muito Mega Man X, né? Que é mais um de plataforma clássico, né, e tal. E eu me lembro que eu tinha um reflexo muito rápido ali, porque Mega Man X era um jogo rápido demais. Os chefes era tudo rápido. Você tinha que ter o reflexo assim do Homem-Aranha. Aí eu me lembro que eu chegava assim no... Que eu cheguei no topeira. Aí eu não tava conseguindo matar porque eu não tava com a arma dele, né? A arma dele é a arma do choque. Aí um amigo meu me falou, né? Não, volta lá com a arma do choque que tu mata no instante. Aí eu falo, ah, agora eu vou voltar pra esse baitola. Agora eu vou matar de primeira. Tá vingança, vingança! Vamos se vingar dele agora. E esse lance do Mega Man era muito massa, né? De você ter a arma certa pra poder enfrentar o chefe. Né? O chefe certo. Senão você ficava numa desvantagem extrema, cara. Isso era muito bacana. E desculpa aí, o Joel e todos aqueles que defendem a série Mega Man, mas me desculpa, mas eu prefiro muito mais a série X. A série X é muito mais massa, mano. É, Maulão? Veio a série X com a quarta geração, que foi o Super Nintendo. Meu irmão, pra mim, humilhou a geração, a terceira geração, que era os Mega Manzinho, pé baruelzinho, okay, que não dava dash, que não pulava nas paredes. Meu irmão, tu é doido, foi massa demais, mas é incrível. Até incrível. Agora, concordo, mano. Concordo. Até agora a Capcom não anunciou nada de Mega Man X. Ela fez o Mega Man 9, 10, 11. E o Mega Man X, fez o nada, 11, nada. Aí. Que o fiasco de quando teve, foi o último ano do último Mega Man que teve, do X, foi tão grande que os caras largaram mão, não é possível. Pobre Mega Man. Não, né? Não dá mais. O pior vamos reviver o clássico. O pior é que... Eles fizeram a franquia do Mega Man Zero, que foi muito boa, mano, do Mega Man Zero no GBA, né? Uhum, é sensacional a franquia lá, muito bacana. Tinha até um outro que e era eles fizeram... do Mega Man também. Fale, Samuel. O remaster, né, Dri, que tem, né, do Zero, né, que saiu também, né, pros games atuais. Switch, saiu eu vi que tinha pra Switch. Que é o... Saiu pra Zero, PlayStation X, 4, né? Também. É, mas saiu pro PlayStation 4 também, o Zero. Aí toda a franquia. É o Mega Man 0, 1, 2, 3 e 4. E o ZX 1, 2 e 3, eu acho. Isso. Eu lembro também de um Mega Man que eu gostava de jogar, ele era mais RPG. É, não tô falando do Play 1, tá? É uma da franquia que tinha no Game Boy também, que era do NetWarrior. Que também teve desenho na época, que era aquele que tinha o petzinho do Mega Man, era um brinquedinho lá que você abria assim, colocava um chipzinho e aí ele lutava, digamos assim. E esse era mais voltado pra RPG. Ha, cara, era da hora pra caramba. Esse aí é underground, viu, Dri? Esse aí eu não lembro. É underground. E teve quatro jogos, mano. Teve quatro jogos. São todos bons, todos são legais. Tá. Olha aí, vamos dar uma pinceladinha numa modalidade que eu gosto muito aqui, que a gente falou antes do cast, né, Dri? Que é corrida, né? Tivemos ótimos jogos de corrida pro Super Nintendo, né? O mais classicão aí. Por favor, Matheus, fale o mais clássico do Super Nintendo, né? Que o Matheus sempre puxa os mais clássicos e diz assim, Samuel, não conheço tanto jogo do Super Nintendo, deixa eu falar pelo menos os clássicos, né? Ah, o Top Gear, né? Acho que o Top Gear é o melhor pra entrar nesse assunto de... Games de corrida, joguei muito. Antes da gente entrar aqui, eu falei que eu e o meu vizinho nós ia pra locadora, antes de nós ter o videogame, porque meu primeiro Super Nintendo não foi só meu, foi comprado com o meu vizinho. Nós rachamos, compramos da locadora, inclusive, que o cara tava renovando o estoque dele lá de videogames, nós compramos o Super Nintendo. E nós ia pra locadora, alugava o sábado inteiro pra ficar jogando Top Gear, e ficar anotando as fases, porque no final de cada corrida, tu tinha o password daquela fase, né? Daquele. Então nós ia ter... E, cara, era só comprar uma revista, mas não. Nós queria ir até o final, tá ligado? A emoção assim, é diferente. Eu só quero dizer que a única franquia que eu decorei de toda a minha vida, que eu decorei um password, foi a franquia Top Gear. Top Gear. Tem um password do Top Gear 2, Matheus. E até hoje eu nunca esqueci esse password, que é BBBBBBBBBB, que você já começa com os melhores motores, os melhores caixa de marcha, diabo a quatro. Eu nunca esqueci desse password, que é só BBBBBBB até o final. Você bota B até o final. Por isso que ele lembra lá. É lógico. Só nem o Edu que anota o password. Tu lembra do password da turma da mãe do Edu? O Edu anotou o password, ó, que tem mais de 20 números. E ele ligou lá. Ele ligou pro negócio da central da Tectoy e pegou o password e guardou 20 anos pra falar no podcast do MachineCast da turma da Mônica. Pois é. Ó o nível. O nível da maluquice. Ah, aí, mas assim, Top Gear joga. A franquia Top Gear. Pois é, Matheus, da franquia Top Gear, o meu favorito é o que a galera menos gosta, que é o 3000. O 3000 é o que eu gosto mais. Eu gosto o 3000 mais é o mais maluco. Pois é. O 3000 é o mais maluco. Você abastece passando por linhas vermelhas para você pegar combustível e linhas azuis para você pegar turbina. Ainda tem também várias habilidades que você pega durante o jogo, que tem uma que eu acho massa, que é a habilidade pular, que você ultrapassa os seus adversários pulando por cima deles, que eu acho massa isso aí. Uma das coisas que eu achava legal era essa proximidade assim de ser uma corrida mesmo no Top Gear, que quando acabava a tua gasolina, tu tinha que encostar no box. E se tu não fizesse bem a corrida, tu ficava parado e pra terminar a volta, só se tu conseguisse que os caras ficassem batendo no teu carro até atravessar a linha de chegada, quando não terminava antes. Então tu tinha esse lance de ter que ficar cuidando da tua gasolina e entrar no box, parar e abastecer. E tu ficava olhando no reloginho ali, ó, pra ver se ninguém ia passar por ti. Sabe? Então, é essa proximidade com uma corrida mesmo que eu achava muito legal no Top Gear. Gostava muito. Agora, pra mim. É, uma observação clássico, que eu quero fazer. Falei isso, mano. Eu queria fazer uma observação que dos jogos de corrida da quarta geração, porque tinha dois tipos de câmera que prevaleceram nos jogos de corrida da quarta geração. Quais são os dois tipos de câmera? É a câmera atrás do carro, né, que é o Top Gear, que a gente falou. E também o Mario Kart, né, e por aí vai. Não vou citar mais, porque eu quero que vocês citem também. E tem também a câmera isométrica, né, que é a que você pega meio que em diagonal por cima, assim. Não é top-down, né, porque top-down é a câmera totalmente por cima, mas é a isométrica que é meio de lado, assim, que acabou tendo jogos legais também dessa modalidade. E a câmera top-down mesmo, de cima do carro, era raríssimo jogos saírem nessa modalidade, que eram bem comuns na época do Atari, né, nas épocas anteriores, né, e meio que sumiu da quarta geração e a gente só tinha praticamente câmera isométrica e câmera atrás do carro, né. Mas diga aí, Joel, o que é que você vai indicar? É isométrico ou é atrás do carro o jogo que você vai indicar? Isométricozão. É o Rock'n'Roll Racing. Eita, já sei qual é! Que horror! Aí, cara, tava aqui. Demais. Muita gente conheceu Deep Purple e Black Sabbath com esse jogo aí. Black Sabbath por causa disso aí, cara. Is the power begins! Classicão, então meio era meio ação, né, também ali, de tiro, né, e tal. Era massa, destruir os carros. Mas cara, era bacana. Quebrava o carro. Joel, você que é o host. Você que é o host, veja lá no chat. Temos um superchat lá. Deu suporte aí pro Quarentão Gamer. Leia aí o superchat dele aí, que ele indicou alguns jogos pilas. Também. Super Nintendo. Ele eita, tá 10 aqui, pilas! Ó. Side Pocket, que é o de Sinuca, né? Esse é clássico. Alien adorava 3. Esse jogo, João, porque sou sinuqueiro. Alien 3, muito bom também. Star Wars e Aladdin. Esse Star Wars que tá falando, Matheus, é o Super Star Wars, que é um jogo de plataforma que saiu pro Super Nintendo. Ele era exclusivo do Super Nintendo, só que como a Disney comprou a LucasArts, Esse jogo foi lançado em todas as plataformas, saiu pra todo canto. PS Vita, PS4, Xbox 360, Diablo 4. Você acha esse jogo do Super Star Wars, é muito legal esse jogo, ele tem várias modalidades dentro dele. E realmente é um clássico, só que ainda não saiu os outros, né? Que é o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi. E o que mais, Joel, que ele indicou lá? Star Wars, o que Aladdin, mais? Aladdin, Star Wars Aladdin. Eita, Aladdin também. O Alien era difícil pra caramba, meu. Só eu achava. E dava medo, hein? Eu não joguei o Alien. Ele é difícil demais, porque você passava de boa parte do jogo dentro do piloto dessa nave, né? E era lotado de Alien. Tem o seguinte, no Super Nintendo eu nem lembro tanto, mas eu lembro que no arcade era um papa-ficha do caramba, meu. Era pra tu gastar a ficha, que era um absurdo, assim. Era o mínimo toque e tu já perdia todo o sangue, era um bagulho assim. E no Super Nintendo eu não lembro de ter jogado muito, mas joguei. Mas eu achava muito difícil no arcade, tá? Continua aí. Quarentão Gamer falou do Alien 3, eu me lembrei de outro aqui, que era de briga de rua também, que era massa no Super Nintendo. Era o Alien vs Predador. Alien vs Predador era massa. Também era bom. E o do arcade tinha muito mais massa, viu, do que o do Super Nintendo. Arcade, né? Do arcade é mais bem elaborado. Nessa época tinha essa vantagem, né, do arcade. Tinha um maior poder de processamento e tal, né? Então, quando vinha algum port, nem sempre era tão bom quanto o do arcade, né? Isso aconteceu com vários jogos, na verdade. Olha, o Zuildri, fez um questionamento aqui. Aladdin, o melhor do Super Nintendo ou do Mega Drive? Cara, eu vou responder logo. Mega Drive. Rapaz, eu vou ser sincero, eu sou do time do Super Nintendo. Eu gosto muito do... Eu joguei os dois, mas eu prefiro do Super Nintendo. Eu acho mais divertido o gameplay dele. Ô, louco. Mais bonitão. Eu gosto muito do Super Nintendo. Joel, tu jogou os dois, Aladdin, ou só jogou do Super Nintendo? Não, só o do Super Nintendo. Eu joguei os dois, mas o do Mega Drive, pra mim, é muito melhor. Melhor, cara, muito melhor. É bem mais fiel também. Do Mega Drive, eu acho o Aladdin dele muito achatado. Parece que achataram ele assim, chega o bicho tem a cabeça, parece o cearense, né, Joel? Do Aladdin do Mega Drive, assim, tá meio mas achatado o bichinho. O Aladdin do Mega Drive, eu lembro que eu fui jogar, eu falei assim, mas troço parece o Prince of Persia, mano, que é aquele de PC, tá ligado? Aquele pulinho bizarro que ele dá com as mãozinhas assim pra subir nas plataformas, eu falei, ah, não dá, cara, não. Aí eu fui jogar o do Mega Drive, eu falei, nunca mais quero chegar perto do Super Nintendo. Mas, enfim. Se deixar, o Zil tá dizendo aqui, gente... pra mim. Zil, o amigo da Dri tá falando aqui, o Zil. O Zil. Dri sempre errada, Dri sempre errada. Mas diga aí, Matheus, ia complementar alguma coisa? Não, eu só ia falar que qualquer jogo pra mim da época com port pros dois consoles, eu sempre preferi o Super Nintendo. Melhor, né? Melhor áudio, né? Qualidade. Melhores gráficos! Vou falar de locadora de novo. Chegava na locadora, onde é que tava o Super Nintendo? Na melhor TV. É, pois é. Mas É que aqui no Brasil também teve o lance do marketing, né? O marketing na época da SEGA ali em cima do Master System, Mega Drive, tudo foi bem maior também do que o Super Nintendo. Eu, por exemplo, conheci mais pessoas que tiveram Mega Drive do que Super Nintendo na época. Pelo menos na época que eu era criança, né? Na época de vocês era um pouquinho diferente. Mas... Fala na época que eu era criança. Ontem? Tá, lá. Semana passada mesmo. Tanto que eu peguei também o final dessa época de locadora e de fliperamas, né? Então eu cheguei a participar, mas foi pouquíssima coisa. Porque na época que eu podia ir pro sul, já tinha acabado esses troços tudo, né? Eu me lembro quando saiu Mortal Kombat 3. Na época. Logo fechou. Tristeza. Olá. Oi, João, tá me ouvindo aí, negado? Sim. Tô ouvindo. Eu me lembro. Bugou todo mundo. É uma bugadinha. Eu lembro quando saiu Mortal Kombat 3, que foi a primeira vez que eu vi os combos, né? Quando começou o Liu Kang, eu escolhi o Liu Kang e o Kung Lao, né? Era o inimigo. Aí tava lá os caras assim. Round 1. Fight. Aí eu. Aí o Kung Lao ali, ele correu pra cima de mim. Aí só o... Oxi, meu irmão. Como é que é isso aí, mas... É, os combos do Mortal 3. Os combos do Mortal 3. É, Mortal 3 era foda, mano, era da hora. Mas no, acabou faltando, eu não falei do joguinho de corrida e tal. Ia falar do, como todo mundo já falou, os outros aí, vou mencionar o OutRun. Foi um... eu joguei mais na época do OutRun do que o Top Gear. No OutRun, que é o Top Gear sem capota, João. Lembra desse? Top Gear sem capota é o OutRun. É, o próprio Horizon Chase fez uma homenagem, saiu um DLC agora, e você joga o Horizon Chase com pistas inéditas, estilo OutRun. Você joga sem a capota, com a garota do lado, com os cabelos ao vento, né? Então, é da hora. Em homenagem ao OutRun. Achava gente... da hora que você passava por um cenário de praia, assim, era uns negócios meio diferentão, não era pista, né, que ele ia na cidade, era na cidade. Não era tipo pista de corrida, essas paradas, eu achava bacana. Achava bonitão. Mas a gente falou também, como é que era mesmo? Tu falou o nome do jogo que tem o port pro PS4? É esse que ele falou? Tá. Nós falamos antes, tá certo. É que a gente não tava lembrando o nome naquela hora. O Samuel arrumou o nome certo aí. Agora muito massa. Gente... Aí o Horizon Chase tem essa DLC aí que a Adri falou, que é inspirado no OutRun, que dá pra jogar de boa, reais. Legal que só, tem várias coisas. Eita, não, Jorge, é. dá espila, você pode comprar. Esse não dá pra pegar por password, tem que ser por DLC. O seu password é cartão. Raiva do Joel, pra raiva do Joel. Pra gente ir pros finalmente, né, já vão mandando as mensagens aí, né, pra gente finalizar aqui. Fases que dão raiva pra mim. É fase de água, fase do carrinho do Donkey Kong, fase que o boneco é arrastado pela tela, e a tela vai andando ali, e fase de gelo, né, do Mega Man, que ele sai escorregando ali. Não esqueça também das malditas fases de lava também, que são um inferno, que sai aquelas labaredas zona, que trispõe você, morreu na hora também, que é fase de lava. Para, nem se compara, cara. Ele falou todas as ruins ali. Eu acho que fase de água e de gelo, por exemplo, é bem pior do que as fases de lava. Porque você, não. Tipo, na de lava, você tem o tempo certo ali pra você pular pra não ser pego. Agora as de água é doído, cara. Primeiro que o seu carinha não faz o que era pra fazer normalmente, né? Fica mais indefeso que o normal. E os de gelo que você sai deslizando por tudo e caindo nos buracos aí é doidado. Pra mim, as piores são as que o Joel falou ali, que é tipo esteira. Ela vem te jogando pra trás e tu tem que jogar contra tudo que tá rolando e contra o relógio. Pra mim, essas são as piores. Não tem. Eu lembro que tinha um macetinho pra passar essas fases aí, que era você ficar sempre na ponta da tela aqui, onde ela tava te empurrando, né? Então, se ela te empurrava aqui da esquerda pra direita, por exemplo, você ficava só aqui nesse cantinho. Aí você ficava aqui pulando os negocinhos, esperando eles chegar nesse lado da tela pra poder chegar até o final sem morrer. Era tenso. Eita, Dri quebrando o jogo, Dri, que é isso. Mas assim, eu confesso pra vocês. Pois é, quebrando o jogo. Eu confesso pra vocês que eu tinha raiva de jogo que tinha tempo. Eu me lembro que o Edu falou assim: meu irmão, Prince of Persia, Super Nintendo, massa demais, PC, altamente desafiador. Mas o jogo já era difícil, ainda tinha tempo, mas aí é sacanagem, mano. Porque o cara quer, sei lá, conhecer minutos, a fase, dar uma explorada. 90 minutos. 60 minutos, tem que zerar. É 90, é? É 90, né? Vixe, tu é doido, é difícil demais, Prince of Persia, mano. O primeiro é sacanagem demais, mano. O Super Mario World, quando tocava aquela musiquinha que tava acabando o tempo, já entrava em desespero, né? Porque às vezes você ficava na fase tentando pegar alguma coisa ali e tal, fazer alguma coisa, aí daqui a pouco começava a tocar a musiquinha e você já saía em desespero, já. Sinistro! E o Street aí, Fighter... Aí, João, vamos... Street Fighter, quando tu tava morrendo, a música acelera. Ah, é verdade. Verdade, começava verdade. A música usando... Aí tu tava morrendo, ele... E os golpes não acertavam, você tava ali com menos vida e batia o desespero. Bora, bora. É terrível. Eu não funciono sob pressão. Tá, então aí. Eu queria, já que a gente tá fechando, né? Viu? as mensagens, ó, e eu queria, tu dá uma lida na mensagem, eu queria que, sim, que se a gente chegasse no consenso. Será que dá pra chegar no consenso? O melhor jogo do Super Nintendo? Será que a gente consegue chegar nesse consenso ou é impossível? Não dá, mas... Pronto, pode fechar, ganhamos. 30 mil jogos. É muita coisa, né, cara? É muita coisa. É muito jogo, é jogo demais. Só de Super demais, Nintendo eu tenho um top 30 de RPG. RPG é bom demais. Eita porra, mano. Quero que... International Superstar Soccer Deluxe. Tinha o maior jogador do mundo, né? O Alejo. O melhor. O Alejo. A skin do Alejo era o Bebeto, né? Foi revelado há pouco tempo aí. O Bebeto. É, antes da gente fechar, do Joel ler as mensagens, eu acho que ele deveria fazer aqui umas menções honrosas aqui pra não esquecer alguns jogos, assim. Eu sei que a gente já esqueceu muita coisa, que é muita coisa. Mas eu quero falar do Legend of Gaia. Esse jogo aí que é doideira, Joel. Lembra dele? Legend of Gaia. Lembro. Lembra dele, tu? Tu é doido, esse jogo é massa demais. RPGzão clássico. Tinha muito RPG. Tinha muito RPG. Vou dizer pra você que o primeiro action RPG que eu descobri na minha vida foi no Super Nintendo também. E era o... era o... alguma coisa fantasia. Era o Tales of Fantasia. Muito bom, cara. Legenda. E não podemos esquecer do RPG mais clássico de todos, né? Porque não pode terminar essa live sem falar dele, né? Que é o Chrono Trigger, Adri. Chrono Trigger, que é incrível, que foi no Super Nintendo, né? É, minha paixão também. A galera sonha com o remake desse jogo, viu? Mas deixa eu ajeitar aqui meu cabelo do Steve Seagal aqui, calma aí, calma aí. Samuel Nicolas Cage brasileiro. Ajeita ele aí, ó, ajeitando o cabelo aí, ó. O cara, quando busca uma coisa pra fazer uma referência, é porque... Ei, mano, tô bem bonitinho, mano, seus falantes. Quando o cara não tem mais cabelo, o cara tem que preservar o pouquinho que tem, né? Pensa na barba, pensa na barba. Pensa assim, não tem cabelo, vou focar na barba. Focar na barba, Então vamos embora, né? O Matheus também. Vamos embora, né? Meu? Agradecer aí a Adri e o Matheus aí por participar aí do Super Nintendozão aí. É o videogame clássico ali do coração de muita gente, né? É doido. Lembrando também, Joel, da galera colocar no feed aí o Machine Cash, que tanto eu, quanto o Tadri, quanto o Matheus, estamos lá quase toda semana. O T-Blue fica revezando as participações da gente, mas assim, quase toda semana a gente tá lá no Machine Cash, então confere lá. Podcast de nostalgia incrível, o T-Blue sempre tá fazendo as dicas de pauta lá pra gente fazer, então sempre fica revezando de games, de animes, de seriados, tem todo tipo que você imaginar, trilha sonora, cara, é muita coisa, muito tema legais, assim. É o podcast mão do Cabine do Tempo, né? Se você pensou em Viagem no Tempo, pensou também no Machine Cast, então a gente indica demais. Inclusive quebramos algumas barreiras com temas novos, né, Samuel? Isso mesmo. Tem lá um Snyder Cut, tem o Mortal Kombat agora, 2021. Então. Fizemos análise dos três filmes com a minha linda Thalissa Soto, com a Kitana. Samuel babando ovo, né, atriz? Não, mas a atriz lá não era boa, mas a atriz era. Muito bem. O Alexandre falou aqui, ó, pedi um Super Nintendo pra minha mãe e ela chegou com um Mega Drive. Era mais barato na época e tinha um Mortal Kombat na capa. Isso daí, né? O cara não podia ia ser mãe, né? Podia ser um Polystation. Eu ia dizer agora, né? Podia ser pior, né? Podia ser pior. Eu tive um Polystation com carcaça de Play 1. Com 3.500 jogos no Polystation, tudo imitação. Não, vinha 10 joguinhos, 15 joguinhos. Era aqueles joguinhos ridículos de maratona, de, sabe? Nossa, cara, era horrível, horrível, horrível, horrível. Mas eu me diverti bastante, confesso que eu gostava muito na época. O Duck Hunt, tinha a arminha pra você ficar tirando lá com o Duck Hunt. O Sledgehammer falou que as fases na água eram as mais cruéis ali, porque diminuía a velocidade, né, do boneco ali. Era foda ali. foda mesmo. Sempre morrer afogado sempre é uma morte horrível, né? Sidney Mello, Samuel me enganou, achei que não tinha cabelo atrás. É isso. Para essa, baixou, eu tenho coque tudo, pô, porque não dá pra ver, mas eu tenho, pô. Sledgehammer, cabelaço do Nicolas Cage do Conner, do Samuel. Ele mesmo, as entradas do Nicolas Cage aqui. Nicolas Cage, compadre, eu me inspirei nele. Samuel Nicolas Cage brasileiro, né? É o careca cabeludo. Careca cabeludo. Como é que... Então, vamos embora, né? Simbora. Valeu, galera. Valeu aí, Dri, Matheus, Machine Cash. Gente, brigadão. Tamo junto. Então, vamos embora. Valeu. Falou. Hasta la vista, baby.